835. Autorizado Guarulhos, 360, Aperuísque 50, decola da pista 28. Cumpriu a torcida saída agora, oval após Eudes. A frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118.30 e o código transponder 5420, gol no 885. Autorizado 360, Guarulhos. Aperuísque 50, gole oval após Eudes, 109.8, controle 118.3, a torre 5420, transponder no 885. Chame pronto para puxa acionamento. Reportará no 885. Nós, chutar 3662 com você. Formação Delta. São 3662, boa noite. Acione identificação. Pressão nível 050, chegada Karen. Entendeu, São 3662, descer para 5 mil pés, chegada Karen. Para 22, São 3662. Antes da alta, um 2 irmãos. Alfa, pode ir direto até a Golf, pode ir em frente. Afirmativo, está visual com uma aeronave que está ingressando. Tá, ela está na Eco, vai manter e aguardar a sua passagem, ok? 73561. Fala, Oxanã 6310, Livorno, pescoço. Fé 310, observe a aerobase da TAM, taxiando para a cabeceira 28, via Alfa, cedo passagem ao tráfego após o ingresso, se Alfa e Índia, portão 01, Oxanã 6310. Alfa Índia, portão 01, 6310. No 613, Sumi Centro Recife, 1288-1264. 2881. 1264, secundário. 2164, boa. Controle Azul 4070, após Karen, interceptou ele. Autorizado, Azul 4070, desça 2000 pés, ajustado no 014, reporte localizador. 2000 pés no 014, reportará no localizador 4070. No localizador está 3858. 3858, passando ZAN, torre 183. 183-3858, boa noite. Salvador, boa noite, 3858, final da 28. 3858, informe avistando. Formando avistando, 3858. 85 no portão 612, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Bota táxi no 885. Foco 28, baixada travada 3858. Fiz o pouso, pista 28, vento de 250 graus, 8 nós. Fiz o pouso na 28, tem 3858. Torres, Salvador, 3561, no ponto de espera 28, visão com a aeronave Abdal. Crescente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3561. Jet Lima, agora é com o Centro Recife, 288-264. 288-264, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 4070 no ILS, que dá 28. Sente azul 4070, complete LS, torre 183. Torre 283-4070. Salvador, boa noite, azul 4070, passando o ZAN. Que continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso 4070. Continua, 4070. O 3858 solo 39, livre à esquerda, 129 solo. Esquerda 219, 3858. Reportará a localização até 3662. Fala Salvador, boa noite, até 3858, livrou a frescura. 3858, boa noite, táxi em frente, Alfa, e manterá a posição antes da Juliette, 3858. Alfa, mantenha essa Juliette, 3858. 0 graus, 8 mais. 3561, iniciando a decolagem. 4 horas e 30, alterna com 20. Autorizado. Seu táxi será via pátio de cargas, primeiro à sua direita, pelo pátio de cargas, posteriormente interseção Kilo, ingressará na Alfa e prosseguirá até o ponto de espera da cabeceira 28, 1885. Gente, via pátio de cargas da primeira direita, Kilo e Alfa para o ponto de espera, gol no 885. Afirmativo. Quando pronto, próxima Golf, chame a torre em 11830. Próxima Golf, 1830, gol no 885. Um decola os 41, controle 19.8. 19.8, tá? 3561. 3858, cheque tá em livre pouso, pista 28, vento 240 graus, 109. Na final é o azul 4070, contra embaixada e travada. É, corrigindo, é azul 4070, livre pouso, vento 240 graus, 109. Pouso livre na 284070. Pista é toda extensão, né? Estimativo, completo. Ok, obrigado. Livre pouso na 284070. Cole, sobe para 340, tá? 3561. Está ingressando agora via pátio de cargas. Após o ingresso, Juliette, prossiga até o portão meia dúzia, 3858. Quente, visual com a nave, Juliette, portão meia dúzia, 3858. azul no solo aos 4-4, chama 219 o solo agora. 219-4070. Alô, boa noite, 4070 da Azul, Vibrão na sua escuta. Boa noite, ingresse na Alfa, posteriormente Juliette para o portão número 9, Azul 4070. Alfa, Juliette, portão 9, 4070. São 3662, Torre 1183. Sente, alinhar e decola, gol 1885. 88. 3561-1288 com Recife. Obrigado, uma boa noite. 3662. 3662, você já confirmou vento? O vento de 230 graus, 10 nós. Agora livre pouso, vento de 240 graus, 10 nós. 240 com 10. O 885 decolou os 48, controle 19, decimal 8. Boa noite, 19, 85. Olho Salvador, 885, gol decolou. 885, saída Gole, suba nível 360, contato radar. 360-885. Santa 3662. 62, seu solo foi aos 51, chama 219, solo. Confirma o solo? 21, decimal 9. 19, boa. Bro, tá. 662, sente táxi em frente, Alfa Índia, portão número 2, 3662. Alfa Índia, portão número 2, tá 3662. Bom, meu Equex, Ripa Pai, go ahead. Romeo Equex, sweep the path, show the ground over. Reach runway 284, runway 1728. Reach runway 284, 23 cross, runway 17 or runway 28. 28, roger. Roger, copy to clearance. Ok, clear to Serra Bravo, Mike Tango, flight level 360, airway upper risk 58. After kickoff, runway 28, due to perform ground departure and ground eval after Sagaz, direct Sagaz position. So, low departure frequency 119.8 and power 118.30 and squawk code 5422. Eco, X-ray, papá. Gole de Patri. Gole, eval, after direct Sagaz position. Squawk 5422. And frequency solo departure 119.8 and tower 118.30. Echo X-ray, papá. And the report read to start up. Controle Salvador, boa noite, Santos 2. Está passando nível 180 para 150, passando Jona na chegada Cari com a informação dela. 3152, desça 2000 pés, ajustado no 014, autorizado LS, reporte localizador. 2104, ajustado LS, reportado localizador. 6310, gente da Delta, 350 Recife. 350 para Recife. Será coordenado. Aguarde cópia, 6310. 6310. Start your text by Kilo Alpha, and we'll trash on 828 Tower 1830, Echo X-ray Papa. That's right. A 310 está pronto para copiar? Escuta. Estou autorizado para Recife, nível de voo 350. A rota para o ISCO 58, na decola da 28, efetuará a perfeita saída Arão com transição Melim. Frequência do controle 119.8, a torre 118.30. E o código transponder 5431, ou Xener 6310. Por gentileza, só a transição? A transição é Melim. Arão, transição Melim. Gente, 350, aprovado na torre 58, decola da 28, Arão Melim, 198 controle, torre 1183, transponder 5431, ao chanel 63110. Chame pronto para puxa. Chamará, 6310. Thank you. Echo X-ray, Papaya clear to line up and take off runway 28. The wind is 200 degrees on 0 knots.